meu coração. Vem trazendo um beijo seu, que saudade de você. És uma parte do meu peito que partiu. Ai meu Deus, amor, quem dera eu virasse um barco à vela e o vento me soprasse pra cair nos braços dela. E dormir no teu colo, acordar no teu sono, de uma vez nos tirar desse abandono. E dormir no teu colo, numa rede ao luar. Se quer me levar, meu amor, então me leva que eu vou. Me leva pra fazer carinho. Me leva, amor. Porque sem você tô sozinho. Me leva, amor. Viver sem você não tem graça. Me leva, amor. Nós somos dois namorados brincando na praça. Me leva pra fazer carinho. Vá! Porque sem você tô sozinho. Me leva, amor. Viver sem você não tem graça. Me leva, amor. Nós somos dois namorados brincando na praça. Oh! Oh, na, no, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. Vixe, maninha. Acordar no teu sono, de uma vez nos tirar desse abandono. E dormir no teu colo, numa rede ao luar. Se quer me levar, meu amor, então me leva pra fazer carinho. Me leva, amor. Oh, oh, porque sem você tô sozinho. Viver sem você não tem graça. Me leva, amor. Nós somos dois namorados brincando na praça. Um beija-flor pousou no meu coração, vem trazendo um beijo seu. Que saudade de você. És uma parte do meu peito que partiu. Ai meu Deus, amor, quem dera eu virasse um barco à vela e o vento me soprasse pra cair nos braços dela. E o vento me soprasse pra cair nos braços dela. E o vento me soprasse pra cair nos braços dela.